sobre, falar sobre. Já me espantam as palavras, meu amor, que eu não sei ler, senão nos olhos que abres a quem não sabe morrer. Já me queimam as palavras, meu amor, que eu não sei nada. Se alguém bater, tu não abras as portas à madrugada. Já me doem as palavras, meu amor, que eu já não quero. O lenço que tu bordavas com o azul do desespero. Já me fogem as palavras, meu amor, que eu não as sinto. Neste peito onde moravas, nesta boca com que minto, nesta boca com que minto. Já me esquecem as palavras, meu amor, que eu já nem sei se a canção que tu cantavas não fui eu que a inventei. Já me esperam as palavras, meu amor, que eu vou-me embora por entre as roseiras bravas que me ferem a demora. Já me doem as palavras, meu amor, que eu já não quero. O lenço que tu bordavas azul do desespero. Já me fogem as palavras, meu amor, que eu não as sinto. Neste peito onde moravas, nesta boca com que minto, nesta boca com que minto. Se eu voltar sem as palavras, meu amor, eu nada digo. Dirás tu que me esperavas e eu farei amor contigo. Yeah. cada cor brilló. Volta on te andau, al coraçao. Depois deste dia feliz, não sei. Amanhã, tão bela final, amanhã, do carnaval, canta o meu coração, alegria voltou, amanhã, amanhã.

mais, muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber se vou perder-te, se vais dizer que também do outro tu gostas mais, mais, muito mais. Amar tanto é demais. Mais e mais amor, que amor tão louco. Mais eu peço tanto e das tão pouco. Mas com a verdade eu não me iludo. Mas frente a frente ficas ausente, mas muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber se vou perder-te, se vais dizer que também do outro tu gostas mais, mais, muito mais. Tão pouco, mais e mais amor, que amor tão louco. Mais eu peço tanto e das tão pouco. Mais e mais amor, que amor tão louco. Canal 2, Antena Web. Rostou o moreninho que eu morro.